estremecer. Agora! Tá na hora! E aí, Palácio! Vamos, galera do Gigante! Bora começar! Bota na pressão, bora Maninho, bota na pressão, 3, 2, 1, já! Pode avisar todo mundo que hoje vai rolar deitada. Quem é cocô? Quem é cocô? Quem é cocô? Quem é cocô? Vai pro grupo, vai! Só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima. Só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima. Bate na palma. Foxy Safadão também, a galera do Palio Safadão, é a galera que comanda os sons do automotivo e a gente chega detonando. Bora, Maninho, detonando. Vai. Tchau. É uma loucura esse palácio hoje, ó. É na batida. É o animal na área. Joga a mão pra cima, passa o que dá um grito. Dali, soquinho pro céu. Soquinho. Vai. Não para. Quero ver o grito. O nosso amigo Léo Moura. Ele também comemorando o mês todo o seu aniversário. E aí, Batata? Nosso amigo Batata lá do Pop. Ele, meu amigo Ciro TJ. E aí, Gorda Tartaruga? Bora, Serginho Gambista, agora! E eu quero ouvir vocês cantando agora, quero ouvir! Serginho Gambista! E aí, Ciro da TJ? Vamos dançar, vamos curtir! São vocês! Que bonito! Assim não nos enxerga, eu não aguento mais. E o quê? quer o Leonardo. Ela quer dar pra batida. Ela quer a panelinha. Ela quer dar pra batida. Ela quer bagulho doido. Mas ela quer o desenvolvimento. Ela quer dar pra batida. E aí, meu parceiro Robson dos Fugitivos. O nosso parceiro. O nosso parceiro Potter. E aí, Potter. O Adriano do Parque, a empresária Carla também já na área. E aí, como é que é? Amigos, óbvio dos caixa baixa. E aí, Pipirinha? Bora, bicha neném, você, meu parceiro Bigo. Parabéns pelo sucesso do bloco dos caixa baixa. E a gente chega assim, ó. É crocodilo. E meu parceiro Márcio Bromonde, lá de Marituba. Ele que é filho do vereador Lenego. Quem já tá aqui na minha direita, um abraço a você, Márcio. Aqui dos irmãos. Gordoidinho pressão. E o nosso bonde doideira da área, segura, Márcio! Eu quero ver agora! Tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau. Tá mil grau, tá mil grau. As vê que tem doida, as vê que tem doida, doida, as vê que tem doida. Que tem doida, e doida. As que tem doida quando tão no crocodilo. Tchau. As que tem doida. Empresária Carla. Crocodilo. E meu parceiro Adriano Parque também já tá na área. E aí, Adriano? Bora, Jonas, você, o Robert. Bora, Porter. Segura. Tá 40 graus. E aqui no crocodilo. Tá mil grau. Tá. Tá mil grau. Tá. Tá mil grau. Tá mil grau. Tá mil grau. Tá mil grau. Tá mil grau. Tá mil grau. Agora eu quero ver se tem. As mulheres que não dependem de homem pra porra nenhuma. Joga a mão pra cima, joga, joga. Bate na palma da mão, bate na palma da mão. Bate na palma da mão, bate na palma da mão. Bate na palma da mão, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate. Aquele velho uísque falsificado em 30 contas. Santorini. Conhece, conhece, conhece, conhece, conhece. Gritinho, vai. Bora, Gleison dos Falidos! Só na manha, só na manha, vai! Só na manha, nada, eu quero pressão, pressão, assim, assim! Joga, joga, só quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima! Só quem é do rima aí, joga a mãozinha pra cima! Quem é do Paissandu aí, dá um grito! E quem tem amigo gordo, joga pra cima! Bate na palma! Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão pra cima, joga, joga, joga, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão. E a galera vai jogando a mãozinha pra cima. Titirari, tirari, darararara. E aí, por aqui? O nosso amigo por aqui é por ali, ó. O meu amigo Maílson da família Roxon. O Rua Louco, você. E a sua primeira não, bora, Surama. Meu parceiro Bintinho, você, meu grande amigo Juan. E aí, Rua Louco? Pega, meu animal. Meu amigo Renanzinho também tá na área. E aí, o Alaf Castro. Meu amigo Xande Sem Freio, a sua primeira dama. E a primeira dama do Daniel do Carimbó da Sorte tá na área. Bora! E aí, bola GDK? E aí, moleque? E meu parceiro Tito Pirata? Hoje ele vai ficar. E aí, Zéu? Bora, Xui na Fida. Renanzinho, olha esse caso. E meu parceiro Maílson da família Roxon. Bora, Surama. O Juan Logo também, a sua esposa. Nosso parceiro Bonequinha também já tá por ali, ó. No som que ele dá valor. Crocodilo Prime. Toma. E o nosso amigo Elton GDK. Ele já tá na área aqui na ponta esquerda. Olha o batidão. Olha o batidão. Quando tá rolando, vai, vai. Vai no batidão. E o meu parceiro Punk lá do Punk Soul também tá comigo. Um abraço pra você, Punk. Toma, toma, toma, toma, toma, cateado, cateado. Bora direitinho, bota essa galera assim. Bota pra dançar, bota pra dançar, bota pra dançar. Que o bagulho tá doido, tá doido, tá doido. Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. Hoje eu vou parar no corpo, vai ser bagulho vem fazendo caqueado. Olha o meu parceiro Marcinal do Pop e o Didi da Lacoste. Rapaz, a semana do aniversário do Didi é muita pressão. Bora pra cima! E deixa na batida de dedinho, na batida que a galera tá afim. Bora, Boninho, bora, Boninho. Vai virando, vai virando. Oh! E aí, Mário Colares? Também tá no som que ele gosta e a gente chega detonando assim, ó. Gordinho tão tocando e o show fica pressão. Gordinho tão tocando e o show fica pressão. Ela vem pro crocodilo pra levar muita atenção. Pressão, pressão. Crocodilo pra pegar é de ladrão. A mulherada gosta, gosta, gosta. A culpa é sua, novinha. Foi você que jogou na pepeca. E o nosso amigo, Piranha lá de Santa Isabel. E aí, cara, quem é showman? Tá na área, tá na área. E aí, motor Eduardo, como é que é, moleque? Sente a pressão do animal aí, ó. Meu amigo Japa do Ponte, Juninho Digital, Print, meu parceiro Danilo. Bora, Joca Digital, bora pra cima, garoto. E a pressão não pode parar. Vai, vai, vai. I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. Dona Maria, sua filha tá bem. Dona Maria, sua filha tá bem. Rapali, rapali, vai. Rapali, vem. Rapali, rapali, vai. Rapali, vem. Entra assim, sai molhar. É nesse vai e vem. Entra assim, sai molhar. Entra assim, lá, lá, lá. Entra assim, sai molhar. É nesse vai e vem. Entra assim, sai molhar. Entra assim, lá, lá, lá. Eu era feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse melissa. Eu sou da boca agora. Eu tenho uma moto. É a música do Fiel. Eu tenho uma moto e as novinhas me. E o meu parceiro o Fabinho dos Malas, elas me adoram. Fabinho caixa baixa agora. Elas me adoram. Vem embora, vem embora, vem embora, vem embora. E o meu amigo Del do Beck, o Patrick Canelada também já na área. Kiki, hoje eu vou sentar com força, hoje eu vou sentar com força, hoje eu vou sentar com força, machucando esse piru. Toma, que toma, toma, toma, que toma, toma, toma na batida. Toma na batida, toma, toma na batida. Toma no batidão. E aí, parceiro Luninha? Os nossos primos já na área. E a galera vai chegando e vai curtindo. O nosso animal de volta no Palácio dos Bares. É o festão do Bloco dos Caixa Baixa. Meu parceiro Bingo, Nenê, Pipirinha, toda a galera hoje. Vai em festa, galera dos Caixa Baixa. Bora pra cima, vamos dançar, vamos curtir. Que a festa tem muita coisa boa pra rolar. Segura! Brigava todo dia com a dona. Tu curtir o corpo toda semana. O ruim é que era fofoca demais e ela acreditava. O jeito foi ter que virar o jogo. Mudar meu status solteiro de novo. E o quê? Desculpa, amor, mas isso não dá. E agora? Não vou minha favela por nenhuma. Já fui feliz com ela. Fiquei com ela juntinho. E o nosso amigo Thiaguinho dos Garotos Red. Ele é dona Sabrina, Paulinho, Everton. Já fui feliz. Eles estão aqui, ó. Ela, obrigado, Thiaguinho. Mas hoje eu sou favela. E o meu parceiro Rafinha dos Humildes da Pedreira. Meu parceiro Lobo Leonão dos Humildes. E o meu grande amigo Fortíssimo Júlio da Pedreira. E aí, Zezinho Paraense. Dia 30 é aniversário dele no Paraclube. Pra cima! Trocou meu nome quando a gente fez amor. Feito um vazio ficou. Fingi não ouvir, não entendi. Que tal esse aqui? Aceitar, você nem ao menos tentou. Essa aqui já tá na boca da galera, claro, moleque. Que feliz, sofri sem te sinto o som. Mas não vou chorar. Já! Lutei por nós dois. Gigante. Não vou desistir. Você? Você é meu. Dinho Pressão. Você é meu. nosso parceiro Queixinho também tá na retaguarda. Um abraço a você, Queixinho. Amigo Pedro também, a nossa panelinha. Leonardo de Vera. Um abraço pra você aqui do Dinho Bressan. DJzinho. É doido, hein? O bagulho tá doido, Dinho. Olha que tá, né, meu amigo Anderson. Ele e toda a galera do Cumbu. Hoje veio dar moral aqui pra gente. Obrigado pelo carinho, valeu. Você é crocodilo. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Só teu amor, você é meu também. Super Hot Baile, Super Hot Baile. Nunca mais vai. Apaga a luz que tá liberada. E o nosso amigo doidinho, liberada. Os empresários da Ceasa, liberada. E aí doidinho, tá. Só quem tá feliz da vida, aponta o dedinho direito pra cima aí, ó. Só que não tem hora pra chegar em casa, aponta o dedinho direito pra cima e canta bem alto assim, ó. São amores, amores que matam. E aí, meu parceiro Júnior Mecânico? E a galera vai dançando. A gente chega assim, ó. Deixa na batida, de dedinho na batida. Só quem tá gostando, joga a mãozinha pra cima. Bora, meu parceiro. Bora, meu parceiro. Bora, meu parceiro. O Douglas também tá na área. É aniversário do Douglas Cambista. E ele veio comemorar no som que ele gosta. Então toma. Toma pressão, já. Fala, meu parceiro Pitbull. Vai, vai, vai, vai, vai, vai explodir. Bora, vai explodir! Tchau! Oh! E a galera do Bola de Prata também tá comigo, segura aí, ó! E vai, vai, vai! Vai, Boninho, vai! Vai, Boninho, vai! Tchau! Vai! Cristian Brito também tá na área. O playboy da favela já chegou e falou: hoje eu vou ficar doidão, então toma pressão já. E daqui a pouco tem MC Dourado no palco e o bagulho vai ficar loucão. Não para, não para, não para, não para. Esse casal é 100% grogo na veia. Segura, né, Carla? Bora, vai, vai. Vai no batidão, vai no batidão. Vai no batidão, batidão, batidão, já. Deixa na batida, na batida, na batida. Olha o DJzinho, vai botando a galera pra dançar. Lá vem sucesso assim, vai, já. Que veste patrocínio Gordo Dino, inclusive. Essa aqui já é da coleção nova. E tem lá na RA Boutique. Então chega lá que tem muita novidade. Bora pra cima, maninho, que a pressão tá no ar. E aí, meu parceiro Dentinho? Segura a pressão aí, Renanzinho. E meu parceiro Dentinho da Gordi. Já no terceiro dia do seu aniversário, moleque. E aí, Didi, um abraço pra você, segura! Ele tá no animal! O animal toca tudo do Pará. Bora vacinar o de você também! Vamos dançar, vamos curtir! Tchau! Feliz e Juninho faz todo mundo tremer. Feliz e Juninho faz... E os nossos Crocohead? Agora é Crocohead! Segura, meus Crocohead! Feliz e Juninho faz todo mundo... O empresário Dedê do canal, você, o Marcinho Seixas... O Anjo da Noite, o Patriguinho, o Popi da Nag, o Lelo Doido, os moleque do canal endoidando tudo no camarote. E toma, toma, toma, toma, toma, que é pressão, vai. As novinha da Zona Leste, é maior fodão, as novinha da Zona Sul. É maior fodão, as novinha da Zona Norte. É maior fodão, as novinha lá da Baixada. É maior fodão. Taqueado então, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Toma, toma. O nosso amigo Daniel Cardoso. Toma, toma. O Bruninho do Comércio. Toma. O Júnior da Mídia, você, toda a galera aqui, ó. Toma. O nosso amigo Robson. Toma. Robson Remanso do Bar da Ilha do Combu. Segura, Robson. E o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco. O bagulho tá doido. Vambora, fugitivo, sustivo aqui do Groco. Vai, vai, vai, já. Aqui no crocodilo com as fugitivas. No crocodilo com as fugitivas do Groco. Júnior Santorini. Bora, Robert. Bora, Jonas, você é o Leonan. Segura a ponta agora, sim. Os fugitivos do Groco já estão no... Rádio do Parque, beleza, era Carla. Curtindo no... E doido é tudo aí. E aí, doidinho, dos empresários da Ceasa. Um abraço pra você, doidinho. Aqui só tem patrão. Pode descer o uísque, os moleque é mostrão. Curtindo com os fugitivos, hoje deu bom nesse festão. E o bagulho tá louco, nós... E nosso amigo Michel Minutinho também. Já tá na área. Um abraço a você, Michel. Doida onde tiver, o crocodilo com certeza está... E no nosso telão, a loja Josi Modas. E a Miuse diz a marca do momento. Bora, Kid Maués, bora, Josi Antunes. Segura aí, ó. Estamos lá. E o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco. Eu deixo você louca de vontade pra transar comigo. Te olho com cara de safado, bandido. É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você. Vamos lá pro carro que você vai ser dentro do carro. Hoje vai ter putaria. Dentro do carro. Hoje vai ter putaria. O nosso amigo Rodrigo, lá do RP Lanche, já marcando presença aqui, ó. Na verdade, ele tá fechando a semana hoje. Obrigado, meu amigo Rodrigo. Tá fechado com o Grogo. Bora pra cima, Rodrigão. E aí, DJ Gordo? Vai, moleque doido. Vai, moleque doido. Vai, moleque doido. Bora. Bora, Renanzinho. Vai, moleque doido. Moleque doido, né? Vai, moleque doido. Vai, moleque doido, né? Vai, moleque doido, né? Vai, moleque doido, né? Vai, moleque doido, né? Vai, moleque doido, né? Vai, moleque doido. Aí, DJ. Moleque doido, né? Vai, moleque doido. Só mais uma. Eu quero ver. chute certo que é o Paga na Hora, o maior site de aposta do mundo. Tá no telão, Nilson. E aí, André, segura, garoto. E meu parceiro Fabinho dos Malas já tá por ali no camarote. Bora, Fabinho. E prepara que lá vem o sucesso. Pressão. Fala, Pascoal dos Caixa Baixa, segura aí, moleque! Loucão, loucão, loucão, loucão, só os loucos. Aniversário do gordo, disse, vai ficar loucão. Loucão, loucão, só os loucos. E aí, bicha Thiago? Loucão, loucão, loucão. Sabe gravar o Carmo Stephens? O Júnior da Real Black, você é o Jamaica fechado com os caixa baixa aqui, ó. Louco, levanta a mão. E agora, como é que é, Fabinho? E pega o balde, pega a gelada e põe na conta do... Deixa eu mandar um abraço especial também, nosso parceiro Douglas. Tá mandando... Ele que tá no berço hoje, parabéns pra você, Douglas. E as garrafas. Aqui do lado direito. Ele é só a primeira dama. É o crocodilo. E na companhia da minha esposa também, Daniela Araújo. É o gordo de... Um abraço especial pra você, Douglas. É o neto vamos dançar, vamos curtir. Parada, parabéns, garoto. O nosso amigo Macaco Fantasminha, ele e o Buraqué. Toma pressão, assim, ó. Parado no bailão, oi no bailão. E aí, meu parceiro Nil Chocolate? O Stefan da TJ, o Queixinho, o Claudinho, todo mundo aqui. Para Ciro. Parado no bailão. E aí, Tino Pirata? Patrick Canelado e o Del do Beco já falaram. Tamo fechado com o grupo. E aí, meu parceiro Márcio Promoto de Marituba. Vai dançando, vai dançando, vai dançando. DJ Marquinho. Só passando pano, né, moleque? Pega, meu animal. Inventei uma dança muito louca, inventei uma dança. Inventei uma dança muito louca. E meu parceiro gordo também dos Caixa Baixa. Saio, um abraço pra você, gordo. Tremendo. Meu amigo Zob. A bicha Thiago também tá na área. Pode crer. O cenário é DJ Marquinho também por ali, ó. Quadro, e aí, Marquinho? Um abraço do Dinho. Treme, treme, treme, treme. Treme, vai tremendo, treme tudo, vai tremendo, treme tudo, vai tremendo. Assim, assim, assim, vem tremendo. Toda na minha boca. Eu sei que você gosta, eu chupo ela toda. Só eu não tenho outra, assim sou eu tão louca. Treme, treme, treme, vai tremendo, treme tudo, vai tremendo. A mãozinha, a mãozinha, a mãozinha. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada. Daqui a pouquinho tem MC Dourado cantando essa ao vivo. Boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. E a novinha passa mal. Como é que é? O crocodilo tá muito louco. O crocodilo tá diferente. E a novinha alisando a cabeça do croco. O croco suave, todo ser. Que comanda? E olha o gordo, de impressão, impressão. De impressão, pra trás e mais no beat. Pra trás e mais no beat. É o Neto em ação, traz a garrafa de Xandão. Por quê? Por quê? Olha o crocodilo. Aí, olha, olha, olha o crocodilo, pode crer. Gatinha, se tu tá passando agora, cuidado que o crocodilo vai te morder. Faz a boquinha do animal, a boquinha do animal, a boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada. Dá-lhe a dentada, dá-lhe, dá-lhe a dentada. Toma essa dentada, toma essa dentada. Toma a dentada. E o nosso amigo Oswaldo e o Pascoal. Joga digital toda a minha GDP. E aí, como é que é? Bora pra cima, Jorley! Uhul! Arribia! É nesse ritmo aqui, ó! Bora, Rafinha dos Humildes! E no nosso telão, a casa de carne, juro nas carnes, segura aí, neném! Cada chicotada vai, meu búfalo! É o açougue mais top do Jurunas. Bora, Fabrício, bora, Netinho Lima. Puxa, puxa, puxa. Quem gosta dessa é o Batata, mano. Puxa, puxa, puxa, puxa. E aí, Batata? Bora, Batala, bora, Batala. Bora pra cima, bora pra cima. Bora, Batala. Bora, Rafinha dos Humildes. Yeah. E meu parceiro Zezinho Paraense já manda avisar que dia 30 de março é o seu aniversário lá no Paraclube. Lá no bairro do Presidente. Bora fortíssimo, Júnior. Um abraço, garoto. O nosso amigo Gerson e o Gregório da família Arte Soccer. Tá na área. E aí, como é que é, meu parceiro Pang? O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é fortíssimo de colar o Thiaguinho. Os garotos Red, bora Paulinho. Bagulho louco, o croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é bagulho louco. Todos os garotos Red, o maluco Olares Red, a sua empresária Silvia Oliveira. É bagulho. E aí, meu parceiro, o Everton tá na área. Só no caqui, só no caqueado. Só no caqui, só no caqueado. Só no caqui, só no caqueado. E no telão, o meu parceiro João do Gelo, segura! É o rei do gelo da TF! Segura, João do Gelo aí, ó! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Bora, Maninho! Bora, Maninho! Bora, Maninho! Vai, vai, vai, já! Deixa na batida, na batida, na batida! Olha o Milo Colares também, tá curtindo o animal! Bora, bora, bora! Bandido! Ele disse, ele é bandido. Os referências estão no ar e falou. Pra cima! Pra cima! Tem bandida. Tem bandida. Bora, Joyce! Bora, John Arley! Tem bandida. E o Márcio tá só na mania aqui, ó. Tem bandida. Tem bandida. Eu quero é mais, eu quero é mais, eu quero é mais. Pressão! O camarada. Cadê o grito das mulheres solteiras aí? Dentada, dentada, dentada. E só as solteiras joga pra cima e dá-lhe a dentada. Dá-lhe a dentada, dá-lhe a dentada. A dentada do animal. Toma essa dentada, toma, toma essa dentada. Toma essa dentada, toma, toma essa dentada. Toma essa dentada, toma essa dentada. 3, 2, 1, já! A maior referência em pressão está no ar. Gordo e Dinho Pressão. Eu vou deixar você partir pra nunca mais voltar. Você ter e aí, João Arley? Coração. E nossa amiga Joyce também. E nosso bojo doideira, valeu. Sofrer, só o Márcio aqui representando aqui, mano. Engraçado esse Márcio. Sou Miguel. Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é e meu parceiro Dodô. Lá do Tacacá do Dodô. Tá na área. E a Maria Gueixa. A Maria Gueixa. E o nosso amigo Carequinha Showman. Isso é uma equipe, é? As Maria Gueixas. Exatamente. E meu parceiro Xande sem freio. E aí, Xande? Tá na área. Meu amigo Bola, GDK também, por aqui. E aí, Bola? Amigo Eldo também da GDK. E o Joca Digital. E a Igreja dos Falinos. Segura mais uma. Meu amigo Paulo dos Danadinhos. E aí, Camelinho do Rock. Atenção, Larissa Emanuele. A tua amante espera lá fora. Coração. Com uma ripa pra te dar uma pisa. Pra você, Larissa Emanuele. Gigante. Agora veja o sol. O jogo virou. Minha amiga Jaice. Como esse mundo. E aí, Jaice da grande família. Não contou que pudesse mudar. Que viria a me amar. Acho graça. E meu parceiro Ivaldo lá do restaurante de Bom Paraná. Ele já tá na área. Veja o sol. Seja sempre bem-vindo aqui, meu parceiro Ivaldo. No Globo Animal! E agora? Agora! Agora vai sofrer na minha mão. Michel Minutinha! Obrigado, Michel! E o Derek Pipogo também aqui comigo! Nada demais! O animal! E o nosso amigo Augusto Filho da Baladinha dos Brunas! Já marcando presença aqui no Palácio, seja bem-vindo! Segurou na batida. E ele tá no comando animal. E aí, como é que é, Ivaldo? Chega mais garoto aqui. Ele vai dar um toque pra galera do Guamá, até porque sempre que te pinta no Palácio dos Bares, ele vem fazer aquela visita pra Idega, pro Gordo, pro Dinho. E aí, Valdo Paladar, quer um toque pra galera aí, moleque? E me conta como é que tá o clima por aí, ó. Sucesso, maninho! O croco é o croco. Quem vai pro croco, vai com o croco. Quem vai pro croco, vai pro croco. A Jessinha puxando toda a minha grande família. E o bico de festa. Bora de engraçado! É gordo? Hoje ele tá que tá, o Ivaldo, olha. A maior pressão. Hoje ele tá tudo de caixa baixa, ô. E aí, gorda tartaruga? Hoje tem pseudo do Sagitário, né, pai? Agora, meus gangues, tem coração. E meu amigo Bola de Prata lá de Garapé Mirim. Obrigado pela moral, moleque. Parabéns, meu amigo gordo dos Caixa Baixa. Acima! Bora, Zob, essa é pra você, gordo! Segura já! Estremecendo o camarote lá do direito aqui, ó! Vou na deitada, seguindo o meu crocodilo, eu sou nos caixa baixa, esse aqui não tem vacilo. Curto o DJ Patrese, o gordo malombite. Quando o Dinho Pensão toca, o agito é sem limite. Vou dar a deitada, moleque, sai da frente. Garçom gordo, garçom manicão, garçom 7, garçom Sérgio. Não é possível, né, cara? Vem com as tops, vem curtir o croco. Vou descer até o chão e vou te deixar louco. Vou dar a deitada, você vai se amarrar. O meu amigo Afonso do táxi. E aí, Afonso? E também o meu grande amigo Vitor Freitas. E aí, Vitor? As mercenárias. Eu nosso amigo Carol Paz, um abraço pra você, Carol. Segura aí, ó. Carequinha Chomé. Tá do Croco. Crocodilo. Como é que é? É Crocodilo. Bora, Gregório. Bora, Gesto Art Soccer. Toda vez é isso agora, gordo. É doida? Nos caixa baixa, a petição é com a gente. Aqui é caixa baixa, junto. Eu quero saber se é tu que paga essa água aí, gordo. Vem com a gente, vem.